Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos vocês estejam bem, também espero a compreensão do senhor devido a ruídos externos. Pessoal, o vídeo vai ser curto, só quero compartilhar com os senhores uma postagem do Bostil para Lerdos, né, sobre casamento, né. Segundo eles, se você defende o casamento tradicional na Finlândia, isso já é considerado crime de ódio. Sim, é considerado crime de ódio contra cristão, tá ligado? Cristão, católico, finlandeses nativos, né. Branco, conservador. Para você, crime de ódio. Vai ver se na Finlândia o governo tá perseguindo a comunidade islâmica, os muçulmanos, kebab. Não, o kebab continua casando com três esposas, a mais nova tem 12, a mais velha tem 16, continuam praticando circuncisão feminina e nada tá pegando para eles. Sabe por quê? Porque o kebab, ele não é mangina, tá ligado? O kebab, ele se impõe. O kebab, ele tem masculinidade, ele é rústico. Com ele ninguém mexe. Agora, com o cristão conservador, você pode fazer o que você quiser que eles não revidam, eles são conservadores. O conservador é um covarde. Ele é tolerante. O conservador, ele quer conservar até a vida dos inimigos. Ele quer conservar até o poder estatal que oprime ele. O conservador não consegue ser revolucionário. E é por isso que o conservador só toma no rabo. E como vocês podem ver aí na imagem da postagem do Brasil Paralelo, o casal é o quê? Um casal caucasiano. Ainda tem conservador que nega, plano Kalerg, igual o maluco lá do Ancapsul, que isso não é uma perseguição contra a população europeia. Lógico que é, filho, mas quando vocês ficarem calados, com medinho, querendo agradar grego e troiano, é isso que vai acontecer com vocês. Vocês vão levar no rabo, pô. Esses conservadores aí, um tempo atrás, quando começou a guerra na Ucrânia, estavam aí defendendo a Ucrânia e falando que a Rússia é malvadona. Vai ver se na Rússia isso acontece. Não acontece não lá na Rússia. Os cristãos, eles se impõem. Os caras é porradeiro. Diferente do que acontece na Ucrânia, que acontece na Alemanha, tá ligado? Nesses países aí da Europa, da União Europeia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, com um pastorado feminino sendo normatizado. É isso que vocês merecem. Vai ver lá se o governo finlandês está indo lá na no-go zone. Na zona proibida dos muçulmanos. Vai lá pra você ver o que acontece contigo. Vai ver lá se eles fazem isso na França, na Inglaterra. Não. Só pesam pra cima da população nativa, caucasiana, cristã. Porque são covarde e tolerante. Tudo um bando de mangina, ginoltra, que quer conservar até mesmo o estado que oprime eles. Conservador tem que mais é que se fuder mesmo. Tem que tomar no cu pra aprender. E outra, pessoal. Teve um vídeo que eu vi um tempo atrás, bem interessante, que era do Reino Unido, de uma perseguição a um carro que foi roubado, né, furtado. E o policial lá, o inglês, estava perseguindo o carro. Esse carro entrou num bairro. Esse bairro era uma no-go zone, que era um bairro islâmico, um bairro proibido. Adivinha o que aconteceu com o policial quando entrou nesse bairro? Ele foi cercado pelos outros muçulmanos, que foram proteger o seu compatriota do policial inglês branco. E eles agrediram o policial, ele e o companheiro dele que estavam no carro, arrebentaram com ele, pegaram uma faca, um facão que é chamado machete, e cortaram o braço dele fora. Isso foi na Inglaterra, pessoal. Vocês viram a mídia inglesa, a BBC, falando alguma coisa sobre isso? Não. Sabe o que aconteceu? Nada aconteceu com os muçulmanos que fizeram isso. O cara que cortou o braço do pessoal e foi preso e foi solto um mês depois. Agora, se o cara do carro perseguido fosse branco, anglo-saxão, sabe o que teria acontecido? Ele teria sido levado as três, quatro balas na cara, tá ligado? E se tivesse feito a mesma coisa, teria pegado prisão perpétua. A família teria que ter pago uma indenização pro policial, tá ligado? Por quê? Porque a comunidade branca é frouxa. A comunidade cristã branca é frouxa, é covarde, é tolerante. Contra um muçulmano, ninguém cresce. Sabe por quê? Porque o muçulmano, ele é intolerante. Esse é o problema dos conservadores. Eles querem ser tolerantes enquanto os seus inimigos são intolerantes. Sabe? Eles querem combater intolerância com tolerância. E é por isso que só tomam no rabo. quero compartilhar com vocês um incidente que aconteceu, adivinha onde? Na Finlândia, de uma menina branca, finlandesa, com certeza cristã, sendo linchada por uma gangue de meninas muçulmanas. Aí vocês vão dizer o quê? Que isso é uma perseguição aos bons costumes, ao casamento tradicional? Não, isso é uma perseguição racial, tá ligado? Porque o contrário não acontece. Então, se vocês querem salvar o casamento aí do Brasil paralelo, primeiro, take women's rights away. É como o Ted Frigmon que fala, take women's rights away. Take women's rights away, shut down welfare state e fix the problem. O que significa take women's rights away? Tira o direito das mulheres, pronto. Bota ela pra ter filho, pra trepar e ter filho. E não pedir divórcio, acaba com o divórcio sem culpa. Criminaliza o divórcio. Segundo, que é o shut down welfare state, que é quebra o estado de bem-estar social, porque é o estado de bem-estar social que cria toda essa merda. Só que o conservador, ele defende o bem-estar social. Então como você vai arrumar o problema? E terceiro, fix the problem, que é fixe o problema. Acabe com seus inimigos.